contato Pressioner 6140 com 57 a bordo, alterna aqui Salvador com 3 horas e 20. Pressioner 6140, 3 ataques de alfa no curso para chama torre 198, decimal 62, que é legal no 095. Ciente, 286.0, obrigado, bom dia. 305, prossiga. Controle Salvador, está passando, o Roberto está passando na prova rotatória para a descida 1 no 1500 pés. Autorizado no 1500 pés, 1500. Autorizado no 1500 pés, Roberto está passando. Pega 05, mantenha uma centena, 5 milhas para Coral, chama agora Ilhéus 120, decimal 1, no serviço radar encerrado. Passa 235, desce via, chegada bomb 2000 pés, ajuste no 015. Prossiga, Alfa. Ciente, o Kilo Oscar efetuou a pouso em Taparica? Ok, frequência livre, coordenação local, Kilo Oscar. Bom dia. Salvador, bom dia, número 2000. Bom dia para 3000 pés via maré. No 397, chama Recife agora, no 25, 1 na alterna, no 3325. 25, 1 no 3325, Recife, boa tarde, bom dia, 397. Bom dia. Controle Salvador, está passando, Roberto está passando, na prova rotatória do Zé Falcão. Chama a torre agora, 118 medo. Chamar a torre, 118 medo, Roberto está passando. 0, Ecolos 43, chame agora com violência 935, Movo. 935, obrigado, bom dia. Salvador, está passando, Roberto está passando, na prova rotatória do Zé Falcão. Sobe final de 2 milhas, Romeu Papatango. Chamará na final de 2 milhas, Romeu Papatango. Na 6140, 350, saída PUCA. 350, PUCA. Tem condições de ingressar a partir da interseção e decolar de imediato? Gente, mantém o ponto de espera. Salvador, Papa Tango, Romeu, Papa Tango, da final de 3 milhas, Delta 7. Pouso autorizado, cabeceira, no 7, Romeu, Papa Tango, vento 120 graus, 11. Sende autorizado, cabeceira 17, Romeu, Papa Tango. Azul 4235, prossiga. Liberado das restrições, o azul 4235. Salvador, Sandra, 198, boa, Sandra, vai. 1-0, boa, 3178, reduz 250 nós, desce 4 mil pés, ajuste no 015. Vitor Juliette, ali mandei. Romeu, meu Papa Tango, o solo France 48, autorizado backtrack, FAT 4. Fome liberando a pista. Papatango, bom dia. Foi Vitor Juliette, livre decolagem, cabeceira 17, vento 120 graus, 10 nós. É 6140, chama Recife agora no 2545, alterna no 2685, achando é 6140. 2545, 2625, bom dia. Bom dia. Bom dia, no 738, desce para 2.000 pés, 1.015, via chegada a Mari. Via 2.000 na chegada a Mari, 2.000, 2.015, 2.015. Então, Juliette, decola 5-1, no chame controle 1935, bom voo. Salvador, bom dia, 3621, prossiga. Depende da sua rota, qual é a sua rota? Porque eu não tô com o seu plano aqui ainda, ele não chegou ainda. Lopes Zulu 44, provavelmente sua saída será Dael Leda após Leda Ildes. Bom dia, capitão Alfa Victor Juliette, decolado 17. Alfa Victor Juliette, mantém o axé, bota no farol da barra. Farol da barra, Alfa Victor Juliette. Azul 4235, vetor para sequenciamento, vai curvar à direita na prua 240, limite de 10 milhas. 4235. Direita 240, limite de 10 milhas, 4235. Afirmativo, redução de velocidade agora para 200 mais. 2600 autorizado LS. No 260, 2000 pés autorizado LS 1015. No 260. 2005 autorizado LS 1015. 03 prosseguido. Confirme nível solicitado, Olimpo 03. Ok, inicialmente eu mantenho a proa de Pituaçu, desce para o 1500. Pituaçu no 1500. Apenas confirmado, azul 4235, está descendo para 2000 pés. Afirmativo, 2000 pés. Oxanair, confirmando, TAM 3198. TAM 3198, vetor sequenciamento, esquerda proa norte, o limite dessa proa será de 10 milhas, 3198. Esquerda norte, 10 milhas, 3198. Azul 4235, esquerda na proa 190, nessa proa está autorizado o receptor LS. Reporte estabilizado, 4235. Esquerda 190, interceptor LS 4235. 260, número 1, aproximação, reporte estabilizado. Reporte estabilizado, 260. Controle. Qual foi o procedimento utilizado agora? Do litoral, para chegar em na velocidade de Tortuga muito alto. Presente. Curva já natural de Tortuga. Agora 6.5. Presente. São 3198, curva à direita na Pro 0. Meia dúzia zero, autorizado LS, 2000 pés, 1500. 0602, 1025, já do Wilson. 4235, reduz para velocidade de aproximação, segue 737, 6 milhas à frente. Está reduzindo, está reduzindo 4235. Chama a torre agora 118.612, ano 260. 286, vou no 260. Assume Duna, autorizado LS 2000 pés. Duna, 2000 pés, 309. Salvador, contigo no 260, final, pistão no zero, baixar travado. No 260, pouso autorizado, cabeceira 10, vento 110 graus, 11 nós. Pistão no zero, gol no 260. Seu plano, pra que horas é o seu plano, Victor Mike Beck? Mike Quebec, aguarde. Bem, confirmando, tá com o vídeo da Mike Quebec realmente ou era o Victor e Juliette? É, só vou chegar com a IS, mas eu tô tendo o sistema Victor e Juliette, às 14. Zona 2000, informa a pauta dos amigos e espera no final. 4235, mandei aproximação e informaria pista livre. Gol, Zona 2000, informou pássaros, amigos e espera no final. Ciente, obrigada pela informação. Bom dia, 270, 2000 pés, 2015, via bom. 2000 pés, 2015, via bom. Azul 4235, 118.612. 186, 4235, obrigado, boa tarde. Boa. Localizador, campo à vista, 3198. 2118.612, 3198. Boa, até decolar. Torre Salvador, tá 3198, localizador é LSX Freita, pista 1-0, tem um campo à vista, chega na outra. É o número 3 para pouso, mantém aproximação, informarei pista livre. Sim. Vitor Mike Quebec, me escuta? Acho que tá, houve algum engano com relação ao matrícula da aeronave, ok? É, o que reconfirmou com a IS também, não tem nenhuma notificação do Vitor Mike Quebec, a única coisa que a gente tem aqui é do Vitor e do Juliette, confira. Número 2 para pouso, aguarde, pista livre. Aguardando, 2-2. Isso é afirmativo, é, caso que eu queira voar com o Victor Mike Quebec, você sai no CHG com a IS e depois retorna pra gente. TAM 3621, prossiga. Thank you. Salvador, bom dia, voo 260. O 3621 está na escuta? Afirmativo. Então, confirmando, o tráfego seria para onde? Para Guarulhos? Guarulhos. Então, afirmativo, é, a gente tem um notam aqui que prevê no horário das 18h30 até 21h30, que é obrigatório vir para o Zulu 44. Fora desse horário, o senhor pode voar a rota via o Zulu 21, é possível sim. Isso, mas é pela UP Zulu 44, viu? É, fora do horário, aí o senhor pode voar sim, via UP Zulu 21. Nada, tranquilo. Solo, voo 260. 260, prossiga via Alfa, Juliette, portão 03. Alfa, Juliette, para 03, vamos 260. Dan 3621, prossiga. É, inicialmente seria Arbor Elefa. Em Elefa interceptaria o eixo da aerovia e após seguindo conforme o plano. Azul 4235, solo 03, direito na 219. 219, respeito, 4230. Salvador, Olimpo 03. Olimpo 03, só confirmando, é manobra militar? Negativo. Ciente, vai prosseguir então após o pouso do. A sua intenção vai fazer toque remetido, não é mesmo, Olimpo? Afirmativo. Só me chame, por favor, no farol de Itapuã. Tá 10 segundos do farol de Itapuã. É que a minha intenção é mandar o senhor para a final após o tanque estar pousando nesse momento. Aí o senhor faria o toque arremetida, eu pousaria segundo o tráfego, o senhor poderia terminar os toques arremetidas e não teria mais nenhum tráfego, tá ok? Então, faça uma pequena espera no farol de Itapuã, ou se tiver em condições visuais, prossiga como número 2, após o tráfego que está na curta final da 1-0. Tá visual com o tráfego que está na final da 1-0, vai fazer um 3-6-0 e ao completar já ingressa na final para o primeiro tráfego, o 1-0-3. Afirmativo. São 3198, pouso autorizado, cabeceira 10, vento 90 graus, 12 nós. Autorizado, pouso 10, 3, 1, 9. Olimpo 03, para informação, eu tô com mais um tráfego na final da 190. Após esse tráfego, eu já não vou ter mais nenhum tráfego. O senhor vai poder fazer quantos toques arremetidas o senhor quiser. Então, eu vou pedir pro senhor o seguinte, vai prosseguir após o segundo tráfego, tá ok? Mantenha espera no farol de Itapuã e aguarde para prosseguir para a final da 190. Tá ciente, o Olimpo 03 está visual com esse outro tráfego que está na final mais distante. E se autorizado, se encaixa em condições visuais, como número 2. Ciente, afirmativo. Então vai se encaixar como número 2, após o segundo tráfego na final que está aproximadamente 10 milhas. E eu te autorizarei posteriormente o toque arremetido, tá ok? Ciente, Olimpo 03. Autorizado aí, Alessio, igual no 738. Chama a torre agora 118-612, no 738. 118-612, no 738. O 738 está na minha escuta. Afirmativo, 738, bom dia, na aproximação final estabilizado. O 738, pouso autorizado, cabeceiro no zero, vento 120 graus, 11 nós. Autorizado, pouso 1-0, igual no 738. segundo 738, apenas para informação, eu estou com tráfego no farol de Itapuã, é o P3 da Força Aérea, está ciente do seu tráfego e vai se encaixar como número 2 após o senhor, tá ok? Ótimo, tem um tráfego de esquerda aqui no 732.